Radar, 11 horas. Temos banda, temos livro. Ana Cristina Ferrão assina a primeira biografia dos Xutos, Conta-me Histórias, Xutos e Pontapés. Com novos textos e novos cadernos de fotografia de Álvaro Rosendo, Rui Vasco e ilustrações de Rui Charuto. A cronologia dos acontecimentos, a Family Tree. Conta-me Histórias, Xutos e Pontapés, para fãs e colecionadores, reedição revista e aumentada, uma edição da Ciro e Alvim, para uma grande banda, um grande livro, apoio, Radar. Massive Attack, Campo Pequeno, 21 e 22 de novembro. Dub, trip-hop, soul, eletrónica. Todos os géneros reunidos numa fórmula única. Na primeira parte, a musa de Bristol, Martina Topley Bird. Massive Attack, 21 e 22 de novembro, Campo Pequeno. Apoio, Radar. Passado. Radar, o futuro, agora. Renovadas boas noites, era onde pegávamos antigamente. Viriato 25. Toca mais espaçosa, mais uma divisão. Como dissemos no início da primeira hora, mais espaço para guardar discos, livros, tudo o que é material. O que é imaterial guarda-se noutro sítio. Ideias também. E sobretudo boas-vindas entre as 22 e 1 da manhã. Pontinha da Antena Radar. Convosco, Viriato 25. Hi, how you doing? Self-doubting. Já tínhamos falado, conversamos do terceiro Portis Ads, foram os temas Deepwater e Machine Gun. É a segunda das 3 horas de Viriato 25, é o horário reformulado 22, 1 da manhã de segunda a sexta, pontinha da antena radar 97.8 MHz Rádio Difusão, para ouvir online www.radarlisboa.fm. Não esqueça a consulta ao blog radar.blogspot.com. Facilita imensas coisas em termos de informação, como, por exemplo, a nós nos facilitou saber que esta semana o Palco Radar é um documento histórico. Nina Simone, há 40 anos atrás, no Philharmonic Hall, New York, nos registros que deram origem a um álbum que há poucos meses atrás recuperamos, nessa altura, na rubrica Colher de Blues. A propósito de Colher de Blues, ela surge hoje à volta das 23h30, um pouquinho antes. Há uma reformulação natural das rubricas. O Tirolinhas entra também mais cedo ou surge mais cedo daqui a escassos 10 minutos. Vamos à música. Fleet Foxes, My Protector. Your Protector. She left a week to roam. Your protector's coming home. Keep your secrets with you, girl, safe from the outside. You walk along the stream, your head caught in a waking dream. Your protector. As you lay to die beside. regime de solta, segunda das 3 horas de feriado 25 na noite, dentro da radar Fleet Foxes, Your Protector. Beach House, Master of None. Já a seguir surge, em horário ligeiramente antecipado, o Tirolinhas de Ana Cristina Ferrão. Tirolinhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Só havia uma forma de entrar no convento de Debra Damo, alcandurado num planalto no norte da Etiópia. Subir o penhasco, de 20 metros, agarrando-me a uma corda de couro entrançado. Quando o caixão, transportando o corpo de um padre, acabou de ser puxado para o topo, foi a minha vez de subir. Beijei a corda, representando a cobra Arwe, que sou o santo etíope Abuna Aragwe, fundador do convento para o topo do planalto, e subi a pulso, baloiçando, junto à parede de rocha vertical, procurando em vão pontos de apoio para os pés nus. Em Debra Damo, não é apenas ao entrar nas igrejas que nos devemos descalçar. A própria rocha do penhasco está santificada e não pode ser tocada por sapatos, sandálias ou botas. Assim, pendurados, de pés nus, numa corda cobra, esticada entre o céu e a terra, sentimos melhor como são ilusórios os tapetes da consciência. Quando chegou a altura de regressar, olhei para baixo e senti que o meu corpo se recusava a descer. Fiquei parado, face ao abismo, e disse para mim mesmo: não vou conseguir descer. Vou ficar aqui para sempre. A sensação de terror durou apenas alguns instantes, mas pareceu-me uma eternidade. O tempo tinha ficado como que suspenso. Por um breve momento, o regresso pareceu-me impossível. O terror e a atração do abismo é um constituinte fundamental da viagem. Partimos e viajamos porque esperamos regressar um dia. Desejamos penetrar num mundo paralelo, mas desejamos também o conforto que nos dá a expectativa de regressarmos ao ponto de partida chegada. Quando viajamos, não deixamos de operar o jogo da memória, da analogia, do contraste entre os mundos que experimentamos e a vida sedentária que deixamos para trás e a que regressaremos depois. Viajar é proceder em círculo, em busca da sensação mágica da transformação de uma corda em cobra. É a vivência do paradoxo. Partimos porque queremos experimentar cair fora do conforto das nossas ilusões sedentárias. Mas, porque desejamos também regressar, devemos abandonar a ilusão de fazermos parte de mundos que não são nem serão os nossos. O círculo é vicioso, porque viajar no espaço é também viajar no tempo. Quando regressamos ao futuro e reencontramos, surpreendidos, a nossa vida sedentária, desejamos voltar a experimentar as sensações do passado e, por isso, voltamos a partir em viagem. A não ser que saiamos definitivamente fora do círculo, permanecendo para sempre no topo de um penhasco perdido, onde tudo o que aprendemos antes deixará de ter utilidade e onde, por falta de papel, a nossa memória se esbaterá como o ar rarefeito do norte da Etiópia. Manuel João Ramos escreveu Traços de Viagens, Experiências Remotas, Locais e Vulgares. Uma edição Bertrand, com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Radar. Almada. Lisboa. Cascais. 97.8. 97.8. Para trás, mais um Tirolinhas. Ana Cristina Ferrão, mais uma série nova, Traços de Viagens. Bem-vindos ao Operação Noite dentro da Radar. Eu vou já voltar atrás para não roubar um sonzinho que seja Stephen Malkmus and the Jakes. We love you. We'll be right back. volta ao domínio de soltas é Virgato 25, noite dentro nova, toca e alargada do Lobo na Radar 22, 1 da manhã. Stephen Malcolm, Sandra Jiggs, Salmo Delmo, salto ainda para os Wooden Ships. We ask you to ride. A seguir vai ser tempo de colher de blues, também antecipado em relação ao horário habitual, o antigo horário habitual. Vão ter que caber três rubricas nesta hora, a outra é uma estreia daqui a pouco, ou mais daqui a pouco. Para além da colher de blues, falta-nos uma pitada de country music. A sharp, clear sound is produced by striking the drum head with a forefinger. Feriado 25, noite dentro na radar, a colher de blues que habitualmente surge às 23h45 passa a aparecer um pouquinho mais cedo, 10 minutos mais cedo, 23h35. Resolvemos retomar o tópico da semana passada, Woke Up This Morning, uma edição da Uncut, dedicada a uma série de bluesmen que influenciaram grande gente da era do rock nos 30 anos seguintes. Foi Slim Harpo o primeiro. Agora é Ray Charles. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Say, I got a woman way over town good to me. Oh, yeah. She give me money. I got a woman way over town. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. cerca de 15 minutos para a meia-noite. Nessa altura final da segunda das 3 horas de Viriado 25, no novo formato foi a Colher de Blues. Os protagonistas desta noite, Slim Harpo, Ray Charles e Billy Boy Arnold, gravações respectivamente de 57, 54 e 1958. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz, de segunda à sexta, entre as 22 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Rádio escreve-se com R grande e Radar também. Entre soltas depois da colher de blues da noite, Old Behind, Simeon Mobile Disco, Bad Blood. Já a seguir vamos estrear uma das nossas novas rubricas, dado o formato novo, 22, 1 da manhã. É logo a seguir. We'll be right back. As atividades da Radar ao longo da semana, sobretudo o álbum de família. Quanto ao palco Radar, podemos adiantar, como já o fizemos na hora anterior, esta semana é dedicado a um trabalho considerado grande no Philharmonic Hall em Nova York, Nina Simone, 40 anos atrás. Escassos 7 minutos, até menos, para chegarmos à meia-noite, deixa-nos estrear a nossa rubrica nova. E quando pensávamos ter todos os ingredientes, eis que faltava uma pitada de country music. had your arm around his shoulder, a regimental soldier. And mama starts pushing that wedding gown. Yeah, you wanna do right, but not right now. Ohio, she's running around with a rag top down. She says, I want to do right, but not right hoje e inaugura com dois certos bem diferentes, Gillian Welch e Folsom Prison Blues para Mr. Cash. Habitualmente a pitada de country music vai ter um tópico fixo. Hi, nice to see you. But that train keeps a rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Radar, meia-noite. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 22 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Feriado 25. Um baluarte da resistência. Passado. Presente. Futuro. Radar. O futuro agora. Uf, isto cansa mais do que parece, ou do que se pode pensar. Olá, boa noite. Pela terceira vez esta noite e pela primeira em praticamente dois anos de permanência na pontinha da Antena Radar, a terceira noite ou a terceira vez que vos saudamos, é a estreia do formato novo 22, uma da manhã, para Viriado 25, uma toca mais larga para o Lobo, na pontinha da Antena Radar, 97.8 MHz. Emissão online, radarlisboa.fm. Rearrumação de rubricas na ponta da língua, como se costumava chegar-nos bem ao final da edição, cerca dos 10 minutos para uma. Desta vez foi ao contrário. Na ponta da língua. Em homenagem à Sheila Chandra, que nos acompanha há tantos anos e em tantas tocas, hoje o Speaking in Tongues Number 2, incluído no álbum Weaving My Ancestors' Voice, aliás, Weaving My Ancestors' Voices, roda por inteiro. Para que não o esqueçam e o procurem. É ainda uma edição viva da Real World. Dana, Estrear o Na Ponta da Língua noutro horário, era bem tarde, passou a ser bem mais cedo, agora a inaugurar as meias noites. Esta semana, excertos da sempre notável compilação da revista Wire, www.thewire.co.uk. Excertos vários, Automated Acoustics, Strings of Consciousness. Imediatamente a seguir, afinal, para que Viriato 25 em 3 horas tenha, sem parecer um bazar, mas que mal tem o bazar, um pouquinho de todos os sons que nos enriquecem dia a dia, noite a noite, sonho a sonho. de pé! Os Ornatos Violeta são hoje uma das mais importantes referências para a atual música portuguesa. Lançaram dois discos e terminaram a carreira em 2000, mas o seu legado é inegável. Esta semana, a Radar recorda a Banda do Porto e celebra os 10 anos do segundo registro dos Ornatos Violeta, O Monstro Precisa de Amigos, de 1999. Eu escrevi uma canção para os homens felizes. Eu fui programado para ser feliz. Os homens têm mais sorte do que eu. Estranha forma de acordar. Estar pronto para dormir. Abra a porta e vê se o mundo ainda é teu. Cedo vai nos dar razão. Como a vida nos convém. Cedo irá arder nas minhas mãos. Não vejo o nome para trás. O monstro precisa de amigos, álbum de 1999, Rote Violeta, recuperação no álbum de família da Radar, Tiago Castro, primeira passagem inteira, quarta-feira que vem, às 14 horas. Aproveitamos a boleia dos ornatos para relembrar o produto nacional bem mais próximo, os Fire in the Lab. Se apresentaram no ano passado, setembro, no Cabaré Maxim, Fire in the Lab. We'll be right back. 25 noite dentro a primeira emissão no novo formato 22, 1 da manhã. Foi chamada a atenção ao álbum de família com o Tiago Castro, primeira passagem larga, 14 horas, quarta-feira, Ornatos Violeta, O Monstro Precisa de Amigos, 1999. Recuperamos também a maquete dos Fire and Love e os seus dois temas lançados pela banda na altura. Temos no horizonte mais próximo o Boomerang, mantém-se na hora normal. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 22 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, o uivo da resistência. Mas até chegarmos ao Boomerang ainda há diversão. Oh, não se chama a sala Mary Timoney. Look, a ghost in the eye. Look, a ghost in the eye every day. Can you see the snake in the sky on a clear day? Look, a specter in the face with no disgrace. Some will fly away and some will chase. Can you see me now like I see you now? Do you feel what you are thinking about? Will I like you then like I like you now? Do you radiate or do you radiate told me today, don't count on that boy, hey, hey, hey, his reputation says he is a vile rat,

nas preparações para esta nova aventura tínhamos descoberto uma esplêndida e longa dedicatória para os Boomerang próximos. Vai acontecer e depois vão saber, mas ficava-nos a doer a parte superior esquerda do peito se não completássemos aquela que era a dedicatória da semana passada, porque diz respeito a uma pessoa muito especial, Joe Strummer, e no caso Joe Strummer and the Mescaleros. O álbum Global A Go Go, cuja recuperação ficou praticamente a meio na semana passada. We're calling out for rock and walking down the high road. And this guy stops me. He just got in from New Zealand. And he was looking for mushy bees. I said, no. We haven't really got them around here. But we do go. Oh, deep in strictly Hindi, down and I'm walking down the road. We got rats all locked up on me, that Russian beast, I can't put it over now. Put it over now. Bagels soft as a bee hard, let me sort of have a cuddle on top of them banana. We got Aki, Lassie, Somali, Wacky, Wacky, so back home in the world. Dentro na radar até à uma da manhã. É pela primeira vez esta semana a nossa terceira hora. Boomerang 2001 começou aqui. A última menina dos olhos de Joe Strummer, os seus mescaleiros. É o álbum Global A Go Go que quisemos concluir. Dedicatório que começámos a semana passada, mas que não podia ficar a meio. Global A Go Go, tema Bendy Baggy. dedicatória ao clube ucraniano Shakhtar Donetsk, que já deu água para levar para uma série de equipas portuguesas. E depois Mondo Bongo, Viriato 25, ponta final. Agora, como sabem, a habitual rubrica que surgia por aqui, o Na Ponta da Língua, começou a abrir a nossa terceira hora. Bem-vindos, noite dentro, radar. Viriato 25. Chinese takeaway, and I blame the effects on the gamma ray, the gamma ray. Whoa, losing out on my junk. I set my watch to Hong Kong. Blame it all on the cabaret. I hear the triad has crossed the town. Tonight at the Memorial Hall, she got in 'cause she's so thin. And even evil can evil try to wheedle. Oh, the deadly cabaret, the cabaret. I blame it all. Went to Dundee. shout. He bombarded everything pretty well, except for the gallery. Gamma ray seemed to say, if you carry 12 margaritas on a tray, you cannot be touched in any way by the benign yet malevolent that, my friend, well, you can have it, can't you know? Well, É com a última dedicatória em boomerang, a Global Go-Go, o álbum de 2000 na Hellcat, para Joe Strummer and the Mascaleros, que nos despedimos. Foi a primeira emissão na Radar, neste novo formato, 22, uma da manhã. Gratos pela atenção. Até amanhã. Take care. Patrolling the pachinko, you noodle model parlor in the nefarious zone. Hanging out with insects, underducting. The CIA was on the phone. Pela primeira vez em Portugal. Let's stay awake and listen to the dawn. A voz da Islândia chega a Lisboa dia 1 de novembro para um concerto no Santiago Alquimista. Emiliana Torrini, para ouvir e fechar os olhos. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Radar, a rádio oficial. Passado. Hey, oh, let's go. Presente.